não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar à esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar este recinto. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Esperança viva, tua presença, tua presença. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar esse lugar. É o desejo do meu coração sermos por tua glória, Senhor, Senhor, Senhor, Senhor. Espírito, és bem-vindo, Santo Espírito, és bem-vindo, Santo Espírito, tu és bem-vindo, oh, Santo Espírito, receba a presença dele agora. Sua casa, na sua família, o Santo Espírito de Deus a partir de hoje muda a tua história. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse.